Tango, Yankee, o senhor vai tocar e arremeter em Veracruz? Confirme. Ok, então está autorizado o voo local com toque e arremetida em Veracruz, a 1000 pés, restrito no corredor Axé. O decolado da pista 1-7, curva à direita. O controle 1-9.8. A torre 1-8.612. E o transponder é o 0176. Papatango, tá correto, cotejamento, chame a torre para acionar os motores, o ajuste no 0-3, bom voo. NATU 2000 feet via Mari Arrival, QNH 1013, report on localizer Costa. Mari Arrival. Mari Arrival. Controle o Alfa Victor Juliet, está na proa de Paris. Trindia Juliet, bom dia. Mantenha as condições visuais, dono 1500 pés. Corredores Caixa Prego, Veracruz, Interlagos. Confia em POB. Ok, Alfa Vitor Juliette, entendi errado. Tá misturando o campo, Alfa Vitor Juliette? Você tá visual com o campo, Alfa Vitor Juliette. Chama a torre, 118.62 é bom pouso, Alfa Vitor Juliette. Chama a torre, 118.62, até a próxima. Salvador, Andes 558, request high. Clear, sir. Ok, clear, 558. Jet Sint, pro da rotatória, intercepta final 1-7, chame 3 milhas fora. Intercepta final 1-7 na rotatória, chama 3 milhas fora, Alfa Vitor Juliette. 25, decimal 25 na secundária, bom voo. Copiado, Índia November Alfa, aguarde para decolar. Solo Salvador, boa, Tantra 304, sente na informação. Tente 3304, está um instante cópia. Aguarda, 3304. Índia November Alpha, tem vindo decolagem 1-7, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós. As condições visuais, no 1500 pés. Corredores Veracruz e Interlagos. Confie pessoas a bordo. Papa Ipatango, pátio 4, livre, táxi, me chame para ingresso, pista 107. 3732, táxi autorizado via Alfa e Índia para o gate 2. Alfa e Índia para o 2, então 373. Tá 3304 para cópia? Temo. Tá 3304, autorizado Brasília, nível 360, via peso Luna 7, decolo da pista no 0, com a primeira curva à direita, subida gole, transição ou fito, controle 119.8, acione 5034. Tá 3304, autorizado, 360 para Brasília, decolão no 0, curva direita na gole, transição ou fito. Controle Salvador 1985034, o Tantra 304. Correto, Tantra 304, chame pronto para o pushback e acionamento. Tem, Tantra 304. Salvador 35221, remoto 14 para o pushback e acionamento. Autorizado, 35221, chame táxi. 221. Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha, decolado da 17. De November Alpha, bom dia, mantenha as condições visuais. No meu pés, corredor Axé, reporte farol da barra. Será um no meu pés, corredor Axé, reportará no farol da barra, o Índia, November Alpha. Seu voo é TGL em Veracruz, confirma. Afirmo, TGL em Veracruz. Estimado para regresso? 40 minutos. Copiado. Andes 5598, Andes 5598, traffic information, 10 o'clock, 4 miles, same bound, maintaining 1500 feet, type, Papa Alpha 32, you are now cleared, final LS approach to runway 10, report on localizer course. Roger, report on localizer, 4426, azul 4426, bom dia, senhor, identificação dessa 2000 pés via mar e ajuste padrão. 2000 pés via mar e ajuste padrão, azul 4426. Gente, tá 3304, mantém a posição, temos uma TR da TRIP, a retaguarda. Aguarde o início do táxi do mesmo, ok? Mantém posição, 3304. Os 9 nós. O Alfredo Juliette, após o pouso, irá livrar na Quebec. Livre pouso, Alfa Vitor Juliette, após o pouso, livrar na Quebec, Alfa Vitor Juliette. Salvador, trip 5221, a gente está com 7-0 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. O trip 5221, ciente, táxi autorizado pelo pátio, Juliette Alfa, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 1.8.6 e o ajuste é padrão. Eu chego Juliette Alfa, ponto de espera 8.6, na estação 13, 3859, puxa bem cancelamento, posição 7. Gente, aguarde, tá 3859, temos uma aeronave da companhia para iniciar o pushback agora, a sua retaguarda. Aguarde a liberação no 07, ok? Ok, aguarda. O TAN 3304, após o trip que já iniciou o táxi, coordene com a equipe de solo, inicie o pushback na remota e chame táxi. Após o trip autorizado, pushback na manhã, TAN 3304. Tango Romeu Papa Tango, a linha E mantém cabeceira 17. Alfa Vitor Juliette, Backtrack está autorizado prosseguindo até o pátio 4, atentando apenas a aeronave que está prosseguindo para o alinhamento na cabeceira 17. Se chame pista livre, Alfa Vitor Juliette. Amador, bom dia. It's 558 on runway inside, landing gear down. Under 558, continue approach and expect clearance to land. Okay, clear to land on this 558. 0, curva à esquerda, subida pouca, transição Caju. Controle 119, decimal 8. Acione 5032. Obrigado. Correto, reporte para o pushback acionamento, acionamento 312. Clear to land runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Roger, clear to land, and this 58. 12-0, via Peruísque 50 até o destino. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT de Dev, para interceptar a aerovia. Controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5044. Autorizado 360 para Upper Risk 50, decolando da pista 10, curva à direita. Da El Leda, direto Bidev. Controle 198, transponder 5044. Correto, chame pronto no gate 4, web 589. Chamará, obrigado. Cara. Bom dia, Tripe, ali mantém 10. Romeu Papatango autorizado a decolar 17, vento 120 graus, 9 nós. Andes 558 on the ground at 27 first right, call 1219. Okay, Andes 558, continue taxi via Alpha and Kilo to General Aviation and wait to block on the position. The position will be the 10 on the General Aviation. O 9, decimal 8, o meu Papatango. Juliette, a presença está autorizada direto a final 17. Tá presente, final do ano 7, Júlio. Salvador, entrada 3304, para o táxi, temos um POB de 177, 2330, alterna comigo. Sente, o TAM 3304, táxi pelo pátio, Juliette e Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 118 decimal 6 e o ajuste é 1013. Gente, táxi pátio, Juliette e Alfa, ponto de espera 10, 226, 1903, TAM 3304, monte, bingo. Igualmente. Aqui o Quebec Serra, é o número 2 para cópia, aguarde só um instante. Afirmo, após a passagem do trânsito da companhia, está livre e chame para o táxi. Vou chamar para o táxi, o Landers 558, disregard the last instruction and continue taxi via Alpha now and report before Juliet. Just for your information, your position changing now. The position will be 14 on remote area. Okay, position now 14. 1 ou 20 graus, 10 nós. Landers 558, maintain position before taxi Juliet. Romeu Oscar para cópia. Ok, está autorizado Morro de São Paulo, 1000 pés. E corredores Axé e Caixa Pregos. Decola da 17, curva à direita. Controle 198. Torre 18-6 e o transponder é o 01-53. Chame a torre para acionar. Quilo Quebec Serra, cópia. Quilo Tango Romeu, aguarde a cópia para Morro de São Paulo. Quilo Quebec Serra, cópia. Morro de São Paulo, 1000 pés, autorizado. Corredores Axé e Caixa Prego. Decola da 17, curva à direita. 19.8, controle. 18.6 a torre. 0123 no transponder. Chame a torre para acionar. Puxa bem que a zona dentro do 5, Oxa, né? 6312. Oxa, né? 6312 inicia de imediato. Inicia. Autorizado, chame táxi. Chama lá. Indy Mike Alpha, pronto, cópia, Morro São Paulo. Autorizado, Morro São Paulo, 1000 pés. Corredores Axé, Caixa Pregos. Pista no 7 decola, curva à direita. 19.8 é o controle. 0144 no transponder. Em pista livre. Tô Romeu Oscar, ciente, atento à aeronave do Vitorino Juliette. Vai prosseguir, missão em cabeceira 1-7, alinhado e pronto. Dado 1000 pés, corredores Axé e Caixa Prego. Estou no 7, decola, curva à direita. 19.8 é o controle. 18.6 a torre. E o código transponder é o 0124. E livre o cotejamento. Tango Romeu 19.8, controle. Correto, e agora chame a torre para o acionamento. 3602, bom dia, senhor, identificação, desça 3000 pés, via chegada à área, ajuste padrão. 3000, vai, via chegada à área. 59, tá livre o táxi pelo pátio, fique atento a umas boas da Oceaner, que é o seu pushback no 5. Após o mesmo livrar o eixo do seu táxi, prossiga pela Juliette Alfa e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6 e o ajuste é 10 no 4. 10 no 4 agora, vai ver a Juliette Alfa, ponto de espera da 10. Gustavo Romeu, chame a torre em 18.6 para o acionamento. Segue acionamento 589, posição 4. 589, aguarde só um minutinho para iniciar no 4. Guardando, obrigado. Landis 558, ground. Observe the Airbus A320 from TAN Company. After the track clear, going to remote area on the 14 position on remote area. That's right. Simples versionamento que o Tango Romeu chame para o táxi. Final, baixou e travou, azul 4426. Livre pouso com azul 4226, vento 130 graus, 89. Autorizado pousando a 0, 4426. TAN 3304, decolou os 35 com controle agora em 119 decimal 8. 398, bom dia, TAN 3304. Para o táxi com 93. Está com uma autonomia de... Romeu Papatango, frequência livre para coordenação do setor, atenta tráfego efetuando TGL em Veracruz. Frequência livre para coordenação com ele, bom voo até o regresso. Controle em Salvador, bom dia, está 3304. Colou no perfil da Gole Oxito, cruzando 3310 na sua escuta. 3604, bom dia, contato radar na decolagem, só 360, saída Gole. 360, saída Gole, tá 3304. Papatango, Kilo, Quebec, Sierra, atenta possível estreito volência do Embraer da Azul, tem livre decolagem 107, vento 120 graus, 8 nós. Ok. India Mike Alpha, ciente, no pátio 5, livre tax, são em para ingresso, pista 107. Kilo Tango Romeu, está autorizado o ingresso, enxame cabeceira alinhado e pronto. O Xaner 6250, bom dia, senhor, identificação, desça 050, vigilância, chegada maré. Salo Salvador, cordial bom dia, azul 4426, livrou. Azul 4426, livre o táxi de Alfa e Juliette, o gate é o 08. Alfa, Juliette, gate 08, azul 4426. Boa, de bom, na coisa de bom ficha, exatamente 110. Isso, mantenha 110, tem um tráfego só posição de 6 horas, com maior performance, então Airbus 320. Eu vou aguardar o tráfego cruzar a sua altitude e libera a subida, ok? Ok, valeu. 3304, controle. Prossiga, Tano 3304. Tráfego, sua posição de 11 horas, 17 milhas, vai manter o nível 1110, é uma TR-72 da Trip. Tem condição de incrementar a razão de subida para cruzar o nível dele? Afirmativo, senhor. Ok, incrementa a razão, reporte cruzando 1120, ou 3304. Incrementando a razão, reporte cruzando 1120, Tano 3304. Voo 982, autorizado a final do ILS X-Ray para pista 10, reporte localizador. Autorizando final do ILS X-Ray, reportando localizador, 982. Vento 130 graus, 9 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, vento 1859. Auxiliar 6312, virá observar a rolagem do airbus da TAM após a linha, mantém 10. Copiado, Kilo, Tango Romeo, livre decolagem, 17, vento 130 graus, 10 nós. Controle, o Clínica da Terra autoriza a pro direto de Moura de São Paulo? Autorizado. Grato. É. 304, muito grato. Eu já cruzou o tráfego em altitude, a razão da presente é a critério do comandante. Prossegue 360-3304. Subida até o nível 1-80. Ele vai subir no 80, tem que fazer o jogo. Controle, bom dia, tá 3859. 3859, bom dia, contato radar na decolagem. Sobe 380, saída da El. Saída da El, solicita coordenar o 360, tá 3859. Foi autorizado 36, confirma. Foi autorizado 38, mas solicita coordenação para 36. Ah tá, ok, vamos coordenar. Suba 360-3859. Inicialmente 360-3859, obrigado. Olha, Salvador, aqui no Tango Romeo. Aguarde. Salvador, o 5811, está com 151 a bordo. Autonomia 0413, alternando com 20. 7, o Web 589, tá livre o táxi à direita. No ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6. O ajuste é 10 no 4, boa viagem. 10 no 4, ponto de espera 18.6, obrigado. Copiou o controle, 1000 pés, reposte farol da barra. Foco sua transmissão, tá 3/3, quilo Tango Romeo. Ok, we want this 583. Wait a minute to receive your call to Ezeiza. Say again. The departure will be 11:50. I have your plan on the system. Stand by to receive your copy to Wesley's, okay? Direto autorizado, mantém 1000 pés. Manda 1000 pés, Romeu. Quero chanel 6312, perfil da PUCA, Aracaju. Bom dia, 6312, tá 350 PUCA.